povo tem sede, o povo tem fome. A tristeza chega, a alegria some. Onde estão os filhos de Deus? Há tanta injustiça e tanta maldade, pessoas clamando em cada cidade. Onde estão os filhos de Deus? A boa terra espera a boa semente, a semente da salvação. Proclamemos sem demora, pois a boa terra espera a boa semente. Em tempos de crise, corações se abrem, porque não saímos levando a mensagem. Onde estão? A semente do amor pode em todos brotar. Deus chama os seus filhos para semear. Onde estão os filhos de Deus? A boa terra espera a boa semente, a semente da salvação. A semente da salvação.